A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o prefeito. Conforme a ação, em 13 de novembro de 2018, o chefe do Executivo publicou um decreto para reconhecer o estado de calamidade financeira no município e estabelecer regras de contenção de gastos. No entanto, no dia seguinte, editou outro decreto revogando o anterior, sob a justificativa de existência de vício formal e material. 2 semanas depois, em 28 de novembro, realizou a nomeação de 90 servidores em cargos em comissão e, no dia seguinte, decretou novamente a calamidade financeira, invocando os mesmos motivos do primeiro decreto, inclusive proibindo a contratação de pessoal. A investigação demonstrou que o réu pretendeu contratar e promover pessoas que haviam recebido a promessa de nomeação, especialmente as que trabalharam na campanha eleitoral de 2 candidatos apoiados por ele. Dessa forma, após todas as nomeações, segundo a ação, foram novamente contingenciados gastos que ao prefeito não pareceram tão relevantes, como aquisição de materiais permanentes, concessão de férias regulamentares, contratação de bens e serviços para os setores administrativos, uso de máquinas e concessão de benefícios a servidores. A ação destaca ainda que a contínua elevação pelo prefeito do número de ocupantes de cargos de livre nomeação e das respectivas remunerações revela-se ainda mais grave considerando a crise financeira e o cenário econômico desfavorável dos últimos meses. O MPMG pede a condenação do réu nas sanções previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, incluindo a reparação do dano social a ser fixada em valor não inferior a 50 mil. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Janaína Almeida.